Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jomon. Eu vim de um mundo paralelo onde Metroid faz sucesso e aqui é melhor. E do meu outro lado está o Jefferson. Fãs de Fire Emblem são mimados. Eu suponho que nenhum de vocês assiste BBB, né? Não, mas eu já sei aonde vai chegar, porque eu sei quem que foi pra lá. Eu assisto de vez em quando. É, o assunto é que um dos integrantes agora do novo BBB, o BBB 17, é um jornalista de games, assim, como profissão, porque ele é formado em cinema, né? É o Pedro Falcão, ele já escreveu pra Vice e ele escreve atualmente pra Red Bull, né? É, esses sites de fofoca, tipo, eu posso falar que o vídeo show é meio fofoca, mas não é sites... meio fofoca, né? É fofoca inteira. É que não é uma fofoca Nelson Rubens, né? Tipo, o vídeo show é meio que uma fofoca... É uma fofoca de bem, né? Não, eles são os bastidores da Rede Globo, é isso que eles são. Só que, na maioria desses sites, assim, meio que de fofoca, meio de entretenimento voltado à TV, eles estão chamando o cara, tipo, puta, fã de games que, sei lá, já se relaciona por aplicativos. Então, eles meio que estão formando todo o estereótipo nerd dele. Cada highlight é diferente. Eu até sugiro pra quem estiver ouvindo colocar Pedro Falcão BBB e você vê, tipo, as diferentes chamadas de matérias pro perfil do participante. O mais bizarro que eu vi é Pedro Falcão do BBB 17 já preparou drinks usando o próprio sêmen. Que isso? Não, mas isso é verdade? Mano, a foto ainda, tipo, mostra o bigode dele meio sujo, assim, sabe? Ah, mano, eles querem fazer o... Eles, no BBB, né, tipo, a maioria das coisas é fazer personagem. Então eles estão fazendo esse personagem pro cara fazer o quê? E demorou bastante, né? Eu não sei que versão que tá, mas pra pegar e estereotipar do nerd gamer até que demorou. Não, pra estereotipar tá certo, que eles fizeram já o personagem, né? É, realmente, porque todo nerd gosta de colocar sêmen no drink bebê, né? É, todo nerd é estranho, tem que ser... Essa é a lógica, sabe? É isso que a pessoa compra. Mas no final vai ser que todo mundo agora toma porra. No dia 18 de janeiro, nós fomos premiados com um novo Nintendo Direct, né? Isso porque já tinha passado 5 dias desde o anúncio dos... 5 ou 6 dias desde o anúncio do Switch, né? Através também de uma apresentação online. Só que, dessa vez, o Direct ele foi focado em Fire Emblem, que é aquela franquia de SRPG da Nintendo, né? Que é o Strategy RPG, né? É a franquia de Waifus e Husbands da Nintendo e Husbandos. É a franquia de um monte de herói estilo japonês que você vai controlar por turnos, etc. E eles vão se casar, ter filhos e é isso. E vão morrer pra sempre. É a franquia que o Sakurai inventou no ocidente trazendo o Marth e o Roy no Smash. É verdade, é a franquia de espadachins do Smash Bros. Bom, e o que aconteceu assim de tão esperado é a Nintendo já tinha anunciado que ela ia trazer novos jogos da franquia até para as novas plataformas que ela está trabalhando. E o Direct foi essencialmente focado nisso. Começando por Fire Emblem Echoes, Shadows of Valentia, que é um novo jogo para o Nintendo 3DS, né? Esse jogo ele vai ser meio que baseado no segundo jogo de Fire Emblem, né? Que é o Fire Emblem Gaiden, que foi lançado exclusivamente no Japão em 92, né? E que as pessoas podiam jogar com Fan Translation aqui. Eu vou falar um pouquinho que eu joguei esse jogo. É a Ovelha Negra da Família. Ele não é sobre estratégia, e sim sobre acumular experiência. Você vê no vídeo que foi mostrado do Direct, você pode ir voltar, e entra na caverna. É uma coisa assim, do tipo, você vai e volta e fica upando, porque se você tentar prosseguir sem rejogar as fases, você vai, sei lá, você vai se deparar com um inimigo muito forte que você não vai conseguir matar, a não ser que você tenha uma skill. Então, entre aspas, ele é para os fãs de RPG que não gostam de estratégia. Bom, mas o Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia, ele vai trazer uma série de novidades, né? Pelo que eles falaram, eles vão ter mais exploração dentro do jogo do que as próprias batalhas estratégia, né? É isso que o Jefferson falou, que é o ficar, o grindar. No Gaiden já dava e nesse também. Eu tô considerando esse basicamente remake, só que aí você, diferente do Shadow Dragon do DS, que a história é basicamente a mesma, eu acho que essa história aí deu um upgrade, porque eu imagino que o segundo Fire Emblem não tinha todo esse papo de deusas, de deuses, não sei o quê, ou senão pelo menos não tinha com tantos detalhes assim. Vocês acharam meio cedo pra lançar um novo Fire Emblem, assim, até pro 3DS? Eu achava que não ia lançar, porque tá o Switch aí, eu já achava que ia vir algum anúncio pro Switch, e não, veio esse aí, eu fiquei feliz, sinceramente, tipo, Mario às vezes tem muito de repente, Fire Emblem tem 20 anos a série, um pouco, é quanto, 91? O Fire Emblem 1? Acho que sim, não sei. O Fire Emblem tem bastante tempo e tá fechando agora é o 15. Então, pô, tem a engine, já produz um monte aí ainda pra um console que vende bastante. Aproveita que tá no sucesso da série. Eu achei num bom time, assim. A galera tem uma galera que não vai comprar, mas tem uma galera que vai experimentar novo. Então, é legal. Eu acho que tá muito cedo, pode vender pouco, mas, entre aspas, como o Jamon falou, não importa tanto. Porque a engine foi feita, eles estão aproveitando. Eu acho que... É só um remake, é como se fosse Pokémon. Você não tá lançando a oitava geração. Você tá fazendo remake de algo velho e você pode fazer algo rápido. Não dá pra entender muito se vai ter uma mecânica nova, assim, no jogo, né? Eles deram maiores detalhes, assim, só da história, né? Que vão ser dois reinos distintos, pra variar. Aí que uma guerra, uma super guerra vai começar, de algum jeito, e os personagens principais, você vai controlar o Alm e a Celica. Provavelmente eles vão fazer um parzinho dentro do jogo, né? Eu imagino que seja o chip normal do jogo, seja os dois. Eu acho que a mecânica vai ser igual. A única coisa daquela parte que parece Shin Megami Tensei e coisa, são em dungeons específicas, que você vai transitar. Só que quando chegar no modo batalha, aquele estilo normal de Fire Emblem. E se pegar do velho também, toda vez que você, entre aspas, entra na dungeon e derrota, você ganha um item ou um prêmio, assim. É, eu gostei, tipo, eles apresentaram, né, quando estavam mostrando os vídeos, ele comentou quem mostrou em texto quem era quem é a desenhista desse Fire Emblem, que finalmente foi alterado, porque do Fates e do Awakening era o mesmo desenhista, tanto que tem muitos personagens que acabaram sendo muito parecidos por tantos motivos da história, mas só que você vê que o cara tava meio que, já tinha limitado os desenhos dele. Aí agora vai ser a Hidari, e ela é desenhista de Atelier, da parte Dusk, da série Atelier, e de Tokiden Kiwami. Eu acho que essa mudança é pro melhor em Fire Emblem. Eu gostei bastante das duas artes, né? Que mostraram até mais, assim, eu gostei de todas as artes que apareceram. Eu não reconheci o Almin na Celica quando apareceu. Eu demorei pra ver que eram os dois. Mas qualquer mudança era boa, porque tá todo mundo enjoado já do design de Fates e de Awakening. E só por curiosidade, o estúdio de animação vai ser o estúdio Kara, que fez os filmes de Evangelion, desses Rebirths, que é os 1.11, 2.22, 6.33, e fez algumas animações, tipo de Persona 4, fez as animações entre quadros principais. E visto assim no trailer, tá da hora as cenas anime. Eu só fico meio triste que perdeu o efeito 3D que tinha antes. É, a Nintendo já anunciou dois novos amigos, né, pro Alm e pra Celica, né? E eles vão chegar junto com o jogo, que vai ser no dia 19 de maio. É, sei lá, se a gente ainda manter a categoria jogos do Nintendo 3DS na premiação anual do Nintendo 3, a gente já sabe, acho, qual jogo que vai ganhar no final do ano. Calma, você tá sendo muito precipitado. É, considerando o nosso incrível sistema de votação, a gente já tem dois votos a três. É, eu acho que não era muito de se esperar que não houvesse um anúncio de Fire Emblem para Switch. É, de fato, eles só mostraram que vai existir um jogo que está planejado para 2018, mas não tem data e não tem imagem. Eu achei esse anúncio, tipo, muito, muito vago, assim. É óbvio, foi vago, mas só que... Ah, vai lançar e pronto. Achava melhor eles terem guardado isso e quando tivesse, mostrava. Porque agora isso aí vai ficar, tipo, provavelmente vai ser igual o Talk Mirror Sessions, que ficou apresentado a primeira vez. E ficou tempos e tempos trabalhando sem chegar em lugar nenhum. Se eu fosse chutar, eu falaria 2018 no Japão e 2019 pra cá. Mas assim, o que vocês acham de um Fire Emblem de console? Porque a Nintendo tá tratando o Switch como console, vai. Eu fiquei um pouco incomodado com isso, na verdade, porque a Nintendo, ela falou na apresentação, eles falaram, olha, o jogo tá retornando depois de 10 anos, assim, pros consoles de mesa, né? Mas a verdade é que o Switch, ele é mais portátil do que console de mesa, né? Então eu não vejo ali um retorno assim. Eu considero um retorno porque vão ser gráficos HD. Então eu quero só ver como eles vão tratar a arte do jogo, porque eu não gosto da arte in-game a parte de estratégia do Radiant Dawn e do Path of Radiance. Eu acho os personagens 3D de Fire Emblem feio, eu prefiro eles pixelados, então vamos ver. Pra mim a diferença é as CGs em tela grande, eu acho que Radiant Dawn mostrou muito isso, eu acho que se eles fizerem uma animação boa, eu acho que é a única coisa que dá aquela impressão de você estar assistindo um anime numa TV grande, assim. Além disso, eles mostraram o gameplay do Fire Emblem Warriors, né, que eles haviam anunciado que ia sair pro Switch e que também vai sair pro New 3DS, e é aquele Fire Emblem Musou lá que a gente tava comentando, é confirmado, é um Fire Emblem que é muito parecido com Hyrule Warriors, jogo que você simplesmente pega o seu herói e vai eliminando os inimigos no campo de batalha, né? Eu achei simplesmente igual a Fire Emblem, a Hyrule Warriors, com as skins de Fire Emblem, basicamente isso. É igual a Hyrule Warriors, são os Dynasty Warriors com a skin de Zelda, sabe? O Musou é daquele jeito, não tem muito o que mudar isso. Ah, os Musous de One Piece não são muito bem assim, né? Eles têm mais exploração do que derrotar inimigos, simplesmente. Mano, o que eu joguei, eu achei, assim, com os poderes, alguns são diferentes. De One Piece você consegue variar mais porque os caras batem muito com a mão. Só que em base bate em todo mundo que tá no mapa e vai pra onde tá piscando no mapa. O que me destacou, né, nessa apresentação é que vai ter também pra New 3DS, né? Vai ser o jogo menos vendido da história do 3DS, porque poucas pessoas têm o New 3DS e aqueles que têm provavelmente vão comprar no Switch, né? Então eu acho que vai ficar tipo meio que um vazio, assim. Vale lembrar que dessa vez eles não colocaram no 3DS normal, porque quem jogou Hyrule Warriors Legends aqui sabe o quanto aquilo é horrível. É que é bem provável que a framework da Nintendo para desenvolvimento de jogo do Switch deve ser bem parecido com o New 3DS, né? No máximo, assim, eles devem só clicar um botão e fazer duas builds diferentes para cada plataforma, né? Não deve ser muito difícil, eles só devem fazer uma escala muito menor para o New 3DS e, assim, no Japão ele vende bem, né? Ele não é o sucesso que o 3DS normal foi, né? Mas ele vende o suficiente, ele substituiu o 3DS lá. Eu só acho meio ruim porque a perca de FPS eu acho bem chato em Musou. Acho que pra quem vai lançar um jogo bonito pro Switch, eu só espero que o Fire Emblem Switch seja a versão completa e não igual no Hyrule Warriors, que é a versão de New 3DS, que era a versão completa. Eu só espero jogar esse jogo cooperativo sem muitos problemas no Switch. Acho que, se possível, com os dois Joy-Con mesmo, pra não ter que ficar gastando com controle. Por fim, eles apresentaram aquele jogo lá que a gente estava muito na expectativa de ver. É o segundo game da Nintendo oficialmente para o mobile, né? A versão para celulares, para smartphones e tablets de Fire Emblem Heroes vai ser lançada no dia 2 de fevereiro, primariamente para Android, né? E segundo o site de Fire Emblem Heroes, na mesma data para o iOS. Apesar da Nintendo não ter falado isso no vídeo. Então, fica essa dúvida aí. Os usuários de iPhone como eu vão ficar na expectativa, né? O jogo tem uma mecânica muito simples, né? Basicamente é o que eles falaram. Tem uma disputa de dois reinos e você vai ter que montar seu exército para enfrentar o exército inimigo, né? O seu exército, ele pode ser composto de personagens aleatórios, mas o mais importante é que você pode invocar personagens famosos das outras séries de Fire Emblem, né? Bom, como que você faz isso? Você vai ganhar umas pedras que você pode invocar os heróis, né? Você pode meio que criar os seus próprios heróis e cada um deles vem com um nível diferente, né? Vem de 1 a 5 estrelas, né? E, bom, dessas pedras você pode fundir desde, sei lá, desde aquele personagem mais merda lá, até, sei lá, o Marth, Robin e por aí vai. O fato é, o jogo ele é bem mais simples, né? Você não vai ter muita mecânica, você vai poder mover seus personagens e atacar, né? E alguns mapas eles vão ter algumas dinâmicas diferentes, né? De repente você pode estar no campo aberto, ou você pode estar em um campo que está sendo dividido por um rio, ou dentro de um castelo, você vai ter que quebrar a parede para enfrentar um inimigo, etc. Mas em geral é luta tudo 4 contra 4, né? Aparentemente. E os gráficos eles estão bem chibis, né? Tipo, é um 2D bem chibi, apesar de quando você vê o avatar do seu herói lá, seu avatar inteiro, né? É o jeito pra caber naquela telinha, né? Eles, em vez de fazer pixelado e refazer tudo, eles preferem refazer tudo chibi. Fica, tipo, será que eles fizeram... Fica a dúvida se eles fizeram todos os personagens de Fire Emblem chibi, porque tem pra caralho, assim. Você vê pela votação que tem muito personagem. Eu acho que eles colocaram todos os personagens, sabe? E nada impede de eles irem lançando atualização e irem colocando mais e mais personagens, assim. Eu tô numa expectativa boa do jogo e eu vou querer jogar e eu só não espero não gastar dinheiro. Eu acho que eu não vou gastar dinheiro. Nenhum gacha me pegou ainda a ponto de eu gastar dinheiro. O jogo, ele é gratuito, né? Ele vai ser gratuito. Pô, obviamente possui microtransação dentro, né? A microtransação você compra os heróis que você eventualmente poderia fazer a fusão, né? Das pedrinhas e enfocar. Não, você não compra os heróis. Você compra as pedrinhas. Ah, isso é pior ainda. Isso é pior. Porque aqui tem aquele sistema, né, que o cara comentou, que você vai comprando, mais barato vai ficando, né? Você vai gastando menos pedras pra conseguir um negócio melhor. Você, essa ideia de você poder comprar pra continuar usando na fusão é bem maléfica. Eu achei que vai ser o jogo mobile da Nintendo que vai agradar os investidores. Tem potencial pra fazer, sei lá, 3% das pessoas, os que pagarem muito dinheiro, sabe? Aqueles que pagam é pra deixar o time mais forte ou pegar o personagem que gosta, assim. Então, ou seja, você pode gastar infinitamente. Assim como o Animal Crossing tem esse potencial. Eu acho que a primeira experiência com Super Mario Run, entre aspas, não deu certo, porque quase ninguém comprou. Não que seja da Nintendo, mas Pokémon GO tem uma base instalada muito grande, mas não consegue fazer o mesmo dinheiro que, sei lá, Monster Strike ou Clash Royale faz. Eu acho um pouco problema, assim, a portabilidade do Fire Emblem. Super Mario é conhecido por todo mundo, sabe? No mínimo, todo mundo que já jogou videogame, tem videogame, conhece o Mario. Ele é o ícone dos games, né? E o jogo não teve sucesso absoluto, não foi um killer app que precisava ser, assim, no mobile, né? Apesar de lá no Japão ter entrado nos tops, lá nos rankings dos jogos mais lucrativos, né? Eu acho não foi aquele impacto grandioso, né? Apesar do jogo ser muito bom. Fire Emblem, ele é uma franquia de extremo nicho. Calma. Agora ela tá virando top 6 aí da Nintendo, então calma com esse nicho. Mas ele é nicho, tá? Ele é um SRPG e não é qualquer jogador que consegue jogá-lo. Se comparado a um jogo como Mario, assim, ele é um jogo de muito nicho, né? Mas é que, assim, esse negócio de, assim, interrompendo, mas esse negócio de gacha, Tales of tem, sabe? Kingdom Hearts tem. Então, acho que funciona pra Fire Emblem também. Você pode explicar o que é gacha? Gacha é aqueles joguinhos que você compra os personagens, você tem vários personagens e com essa, é exatamente igual, é com essas estrelinhas, 5 estrelinhas é o top, e você vai ter que tirar em roletinhas pra conseguir os personagens que você quer. Aí você gasta, no caso das suas moedas, no Fire Emblem, você tem aquelas orbes. Então você vai colocando as orbes e vai tirando personagens. E aí é sempre, é tudo aleatório. Então isso você vai ter que jogar mais pra conseguir mais orbezinha, ou senão você vai lá e usa seu dinheiro. E isso tanto em Kingdom Hearts, lá, um Challenge e o Tales of Link, que também tem no Ocidente, e Puyo Puyo, tem todos esses jogos, assim, mais de nicho, funciona no sistema gacha, e pra Fire Emblem, provavelmente, e pra Fire Emblem tá indo, e todas essas séries irem pra isso, provavelmente é um negócio que faz muito sucesso. Só, o jogo base só tem que puxar o mínimo possível, assim, tem que ser agradável o jogo base. Mas aonde eles pegam dinheiro, aonde que eles estão interessados em investir, é fazer esse gacha funcionar. É lançar personagens de sunga e maiô pra que você compre o seu personagem favorito de sunga. Tomara, né, que tem as versões ainda com skin, né, dos personagens. Eu acho que isso potencializa muito a compra de novos personagens, né. Eu só espero que ele realmente pegue os jogadores de Fire Emblem do 3DS e que consiga atingir esses jogadores nos aplicativos móveis, ou os jogadores que realmente gostam de um RPG ou de jogo de estratégia para jogarem, né? São esse tipo de público que eu acho que o jogo tá apostando. E para consumir é só fã de Fire Emblem mesmo. Eu não sei, talvez fãs de anime e mangá, porque acha o personagem inteiro bonito e vai, né? Acho que o público desse jogo é pra quem gosta, é pra mobile mesmo, é bem simples. Tipo. A Nintendo agora tem, tipo, duas apostas, né? Ela tem apostas, né? Mas ela tem Super Mario Run, que é o jogo inteiro que você tem que pagar e comprar, e o Fire Emblem, que você pode jogar o quanto quiser, mas pra melhorar você vai pagando. São, tipo, qualquer pessoa que reclamou com o Super Mario Run, que falou que precisava, era pro vídeo, o gacha funciona nesse sistema. É sistema free to play. Então, com a Nintendo, com esses dois, né, com esses dois tipos de negócio, ela consegue ver qual ela consegue mais lucrar. Ela consegue lucrar mais. Meu único receio é que a Nintendo aposte num terceiro nicho de negócio e faça isso com Animal Crossing, né? que aí vai vir um aplicativo pago de verdade. Ou senão ela pode fazer o negócio só de comprar casinha, em vez de comprar coisa aleatória, comprar fechado o negócio. Mas Animal Crossing é outro que a gente... Vocês acham que vai vir quando, na verdade? Mudando assim, tipo, usando o mobile, vocês acham que Animal Crossing vai vir quando? Eu acho que do meio pro ano pra frente, assim, em setembro, outubro. Ah, junho. É, então também tava pra junho, eu tô achando que é pro meio do ano mesmo. Só pra concluir, eu acho que a Nintendo tem que fazer Animal Crossing, entre aspas, desse estilo. A Nintendo se adaptando ao mercado mobile. Mobile é isso, você faz algo gratuito pra todo mundo, aí e você coloca, entre aspas, as customizações ou alguma coisa de sorte pro pessoal que, entre aspas, é mais viciado, gastar dinheiro e gastar muito. Você ganha muito dinheiro em cima de poucos jogadores e em contrapartida, dá um jogo de graça pra todo mundo. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana, nós estreamos os comentários do Estação 64 com 3 comentários. Só que deles, nós vamos destacar apenas 2. Eu vou pedir para o Jamon fazer as honras, por favor. É o primeiro comentário do Felipe Lima. O cast foi excelente. A casa nova me pegou de surpresa, mas o site ficou de muito belo gosto. Quanto ao Switch, era um sorriso enorme a cada novo anúncio. Como a line-up de lançamento está um pouco escassa, pretendo jogar Zelda e Bomberman mesmo. O console em si surpreendeu, principalmente o Joy-Con com todas aquelas capacidades. Espero que as desenvolvedoras se aproveitem muito de tudo que ele tem a oferecer. Eu duvido bastante, eu acho que a galera vai olhar assim, tentar lançar um jogo ou outro e depois vai ficar de porre e vai voltar pros controles normais. É, basicamente o que aconteceu com a maioria dos periféricos da Nintendo, né? O que eu acho uma pena, porque esses Joy-Cons, eles são basicamente tudo que a Nintendo teve de bom em todos os periféricos lançados para o Wii e pro Wii U, né? Eu acho que todo mundo que é velho destacou o Bomberman e tá feliz que a franquia voltou e que a Konami não tá lançando só um patinco. Porra, eu tô felizão, cara. Eu achei que esse Bomberman veio muito bem a calhar, ainda mais com 8 jogadores. Bomberman só tava em celular, né? Depois que sumiu de tudo. E a lineup do Switch? Vocês acham tão fraca assim? Tá suficiente. Eu acho que tá ok, velho. Mano, é que nem os caras comentou. O GameCube lançou com o Luigi's Mansion e o Waver Race lá. Então, aquele de lancha. Então, mano, tá tudo bem. O nosso segundo comentário é nosso ouvinte de sempre, Rodney Vini Orelhana. Olá, amigos. Amei o Switch e a maioria dos seus jogos. Porém, não me importa nem um pouco os controles novos. A tela multitouch ou a nova rede online. Ou mesmo o armazenamento interno. A única coisa que quero é sentar na minha sala, deitar na minha cama e jogar bons games. Por isso vou aguardar um pouco para adquirir o meu. Só o Zelda de lançamento não me convenceu. Até porque o preço vai ser uma facada no fígado logo de cara. E que surpresa vê-los de casa nova. Espero que possam crescer ainda mais nessa empreitada. Vai ter conteúdo escrito ou somente multimídia? Continue assim, até mais. Conteúdo escrito, eu acho que nem ferrando. É, conteúdo multimídia, sim, a gente tem alguns planos assim, mas vai ser a bem longo prazo, assim. Por enquanto, a gente vai trabalhar muito mais no Nintendo A3 e a gente vai estudando como que o público vai se comportando. E o Switch, sinceramente, eu acho que o Rodney, ele tem o Wii U, né? Pra ele ouvir a gente por tanto tempo, provavelmente ele tem o Wii U. Mas se você tem o Wii U, basicamente o Switch não vale a pena no lançamento, porque o Zelda você vai conseguir jogar no Wii U sem maiores diferenças. Pra todo mundo que tá ouvindo aqui, provavelmente vai comprar um Switch, vai ser facado agora ou depois, depende, acho que depende mais da sua situação financeira do que pra comprar, assim. Sei lá, talvez Zelda no anime, mas, sei lá, tem jogos de menor valor aí pra comprar que acho que pode animar. É o Fire Emblem. Alguém. O Xenoblade. Eu esqueci, porcaria do nome. O Arms. Perguntinha da semana, o que você achou do Direct de Fire Emblem e qual foi o anúncio que mais te agradou? Não deixe de responder nos comentários e aproveite para comentar o que você achou do episódio, se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma crítica ou sugestão. Se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. Os novos episódios do Nintendo 3 saem toda segunda-feira à meia-noite. Não deixe de compartilhar também o episódio com seus amiguinhos, se você tem algum amigo que gosta da Nintendo, etc. Pede pra ele curtir a página, pede pra seguir o Estação 64 no Twitter também, que vai ajudar bastante a gente. É isso, até o próximo episódio.